inteiro. Mas se ligar em mim, vai iluminar o mundo inteiro. Oh, meu Brasil crescer. Pra iluminar todas as capitais do sul ao nordeste passou por aí. O fio mais grosso é o de Tucuruí. Agora eu falo pra não errar, embarcar em navio terminar. Agora eu falo pra não errar, embarcar em navio terminar. Das capitais do sul ao nordeste passou por aí. O fio mais grosso é o de Tucuruí. Agora eu falo pra não errar, embarcar em navio terminar. Agora eu falo pra não errar, embarcar em navio terminar. Brasil! Brasil. Já tem luz no Brasil inteiro. Mas se ligar em mim, vai iluminar o mundo inteiro. Já tem luz em todo lugar, pra iluminar todas as capitais. Do sul ao nordeste passou por aí. O fio mais grosso é o de Tucuruí. Agora eu falo pra não errar, embarcar em navio terminar. Agora eu falo.